O bruxo das apresentações. Um DJ que cresceu e continua crescendo no gosto popular. Tá na hora do mixer! Gostando do som, bebê? Quem tá tocando? O bruxo. Já estamos gravando tudo aqui no Olho d'Água! Bruxo. E a galera vai fazendo o caqueado. Olha o caqueado! Ju tá curtindo o bruxo. Esse é o bruxo. Olha do show. Esses DJs que arrebentam. Valeu pelo carinho. Sou seu servo, seu objeto. Descubro a dor. Sou seu sexo, seu incesto. Seu filho, sou seu criador. Sou Adão, serpente, um transformador. Sou o eremita, o mago. Eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer. Apenas um outro cantor. Fernando Black da Vila Palmares, galera do Pernambuco também. Grande abraço, valeu pelo seu carinho. Alô, Marquinho do Pernambuco. Fazendo as mixagens para os DJs do Pará. Alô, Peroba, chega aqui na casa, aqui da frente, Peroba. Chega aí, mano. Seu tom. Tom Mix, mostrando mais uma vez um show. Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar. Pra dançar bem gostoso, vai. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Liberado, pode tirar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite. Leva o palco também. Deixar você vir me usar pra me abandonar. Chora pra quê, bebê? Chega de chorar. Eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais sentir no peito essa dor. Ai, que dor. E me faz chorar. Quero alguém que me dê valor. Assim vou seguir o meu caminho pra viver uma nova vida sem você. Sequência, meu parceiro Peroba. Só pra fazer o caqueado. Toda a galera também da Vila Palmares. Abraço pra todos, valeu pelo seu carinho. Chegando devagar na humildade, sem mexer com ninguém. Vai chegar ainda muito mais sucesso na carreira deles. Galera do Pancadão de Mojú, capaz com muito amor. Viva a emoção. Viver a emoção no super pop som. E detalhe, novembro tem o lançamento do Pancadão. E quem vai estar? O bruxo, o bruxo, o bruxo. Chegaram pra ficar. Seu coração já conquistou. Aí, Tonico. Me apaixonei. Direto de Matapiquara, tá aqui comigo. Valeu, mano. Sei que conhece a história, hein? Eu me encantei pelas Marias do Pop. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas Marias do Pop. O homem que arrebentou também. Um grande abraço do Tomix e pra ti, pai. Acho que encontrei um novo amor. Você estragou como eu senti. nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Sua batida que a gente vai arrepiando aqui, a galera não para de dançar. Que machucou. Galera, não para de curtir o Tomix Sacana. Só conta a história, a infância de muita gente. E o bruxo arrepia na moral, no beat certinho. O bruxo das apresentações. Meu parceiro Marcelinho também, toda a rapaziada. Estás, estou a procurar. Pensa alguém que dê carinho e viva pra amar. Galera, já vai ter tuba também, tá aqui comigo. Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Vou te encontrar de você. O empresário Matheus, o da carreta pancadão, tá junto comigo. E o molequinho. Olha o meu parceiro Wesley da Tribo Esporte. Abraçando o bruxo pra ti, mano. O Bruno Bruxo. Um dia você possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor? Aonde ele chegar? Aí, meu parceiro Irã da Mega Explosão! Parabéns pelo som, todas as pessoas que estão aqui com a gente. Só som pancada, hein, papai? Há muito tempo sonhei com esse grande amor. Num lugar tão bonito, pena que tudo acabou. Queria que você entendesse, sou louco por ti. Vem viver aqui comigo. Amazônia Esporte também, toda a galera por aqui com a gente, o maestro DJ Bibito. Alô, maestro! Ele chega. Obrigado, meu parceiro Marcelo. O lá de São Domingos do Capim também tá aqui com a gente. Valeu, mano! Aqui comigo, papai. A saudade tamanha no meu coração. Quero tanto amar você. Eu sei onde te encontrar. No pico de James e o mar. Viajar na espaçonave do sol. É o Rubi. Então vem. O nosso gerente JK da Espingol.net. Obrigado todo mundo da Sporting Gol. Tá aqui comigo, tá no bagulho doido. Cadê o Jaquinho, Jaquinho, Jaquinho? JK! Yeah! Ela está de volta. Banda Os Brothers. A verdadeira marca do Melo. Segura! Vem pra me amar. No ador sonoro do novo Tupinambá. DJ Dinho é Tupinambá. Que me fez ficar assim. Vem pra me amar. Com DJ Wesley vou me apaixonar. DJ Toninho é Tupinambá. Olha, tem uma galera por aqui comigo. Robert Pop. Anderson também, o Dodô Show. Tá na área, o Dodô, Kawane, a Kátia e o chinês. Moleque, tem até chinês que os caras aí, ó. Te vai tocando as marcantes, só na manha aqui no olho d'água. O Bruxo. Ouvi o Whindersson tocar em mim. Pra reventão de Curuçá. DJ Quinho vai tocar no Whindersson. O Tiboy, o homem que dá o grau aqui nos alto-falantes do pancadão. Se queimar, ele conserta na hora, bebê. Detonando só as melhores pra você. Quero te encontrar e te convidar pra dançar comigo a noite inteira sem parar. É o Super Pop Som que vai detonar as melhores batidas pra gente se amar. Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop. Sejam bem-vindos. DJ Juninho, DJ Ellison vão conquistar o seu coração. Com o cenário eletrônico é a mais bela inovação. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop Som. Vem sentir o peso do som. Uma porrada de som. Super Pop, o som do povão. Super Pop Som. Vem sentir. Te vai tocando na moral e todo mundo não para de jeito nenhum de dançar, vai Bruxo. Alisson dela, Jaiane Sampaio, Yuri de Abaitetuba, Lana também de Palmares. Eu sou o Bruxo. Banda Fruto Sensual. Se pensas que me enganas, renegando essa paixão. Olha o meu amigo preto da mídia, o gerente Giovanni Baio, os seguidores do meu amigo maestro Bibito. Quisesse conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como posso escapar? Canta aí, bebê. Esse é o Bruxo. Ficou um vazio tão profundo. Eu procurava o um jeito desse pesadelo despertar. Tão inocente, fui enganada. Me entreguei aos teus carinhos. Veja onde fui parar. Olha a porcada da neguinha. Um sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. Que explosão, vai, papai. Dei meu mais lindo sentimento em troca. O Everton Gago, Léo, Lucas. O Jafinho mal falado, bebendo todas. Bebe comigo. Desgraçado, sem coração. Abaixo dos sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora. Eu vou com a galera do rock e vou viver. Foi noite afora e dia dentro que encontrei que me mostrasse a alegria de viver. E hoje lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso esquecer. Voz aí, bebê. Bruxo. Longe de você, te juro, não consigo. Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Júnior Fox também tá junto comigo, alô, Júnior Fontes. O cara que arrebentou hoje aqui, mano, tamo junto! Eu tava desde 11 da noite ali só vendo os DJs tocarem. Você me enlouquece, me deixa confuso. Toma essa marcante, toma essa marcante! Ai, ai, ai. Obrigado, Rildo, também. Toda a galera de Monju, tá todo mundo enchendo a cara, papai. É assim que eu gosto, viu, bebê? Só um pouquinho de pitch, vai. Conta pra mim que eu te quero. Família Moraes tá aqui comigo. Valeu, mano. Valeu pelo seu carinho. Vou pedir pra sempre. Rafael Considerado e a sua primeira dama. Sei que você quer. Carolzinha. Abraço pra ti, mano. Eu sou o Bruxo. Você quer um homem que te faça mulher. Bebito, nome da emoção. É verdade. Vem no meu colo, vem. Vem aqui, meu neném. Que hoje eu quero te dar amor. Chora pra lá, Igor Show. Eu não vou te machucar. Chora, bebê. Eu não vou te fazer chorar. Prepara o dia 15, hein? Vou te dar. Mostrando mais uma hoje vez. Eu vou sair desse espeto de Alisson e o DJ Juninho a detonar no novo Super Pop. Joga essa mãozinha lá pra cima, só quem gosta de marcante. Onde? Onde, papai? Do Aguete Fogo. No peito aí, desgraçado. Só pra galera curtindo a mania, o Tom Mix vai arrepiando tudo. Amor da minha vida, essa distância só me faz sofrer. Tô sentindo tanta falta de você. Tô quase pirando, tô pra enlouquecer. Robert arte pop, o empresário, né? Ilumina o meu céu. Vem comigo. Por você. Segura o pai. O pai tá na área. A noite tá me chamando, posso te esquecer. Vou comigo e só eu vou dançar. DJ Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. E Edson vai arrasar o meu coração que só faz chorar. Segura a peroba! O malvado Play tá junto com o bruxo. Desse som que você me conquistou, envolvendo, enlouquecendo, e nem pude perceber. Meteoro de mansinho fez meu corpo estremecer. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, olha a galera de Paragominas, está aqui comigo. Eu vou me apaixonar. Meteoro que fascina e faz a gente delirar. Isso aqui é minha sessão, viu? Irmão do Daniel. Que me dá, não consigo desgrudar. Os DJs que mandam ver e agitam sem parar. Junto calado e manda play, dão um show de arrasar. Impossível resistir essa vontade de dançar. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, o fenômeno do estado do Pará. Me chama que eu vou me apaixonar. Meteoro que fascina e faz a gente. Eu sempre relembro os dias felizes. Você passou juntinho comigo essa noite, foi, bebê? Que passamos juntos. Sou marcante! Marcou meu viver. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Vou agradecendo todo mundo que vieram curtir com a gente. Que festa top, galera! Você está gravado. Junta aqui comigo. Isto é amor demais. Amor pra recordar. Recordar. Pra sempre vou te amar. Obrigado, meu parceiro. Eu preciso. E Maninho, Igor Show, obrigado, Luan Quaresma. Prepara dia 15, tamo junto lá em Mojú. Isto é amor. Chacaramaia, o nome da emoção. Prepara, hein? Amor pra recordar. Um DJ que cresceu e continua crescendo no gosto popular. Tá gravando ao vivo em Bom Jardim! Bora levar o som. Aí, Joãozinho, um abraço pra ti, mano. Tudo de bom. Tá fechado com o bruxo. Há muito tempo sonhei com esse grande amor. Num lugar tão bonito, pena que tudo acabou. Queria que você entendesse. Sou louco por ti. O da Pimenta, o homem tá fechado comigo. Até o Cleberson Ferreira também. No Barão Vermelho, eu vou te encontrar. Você está lá. Tu vai mesmo, vai. Vou me apaixonar. Eu sou o Barão Vermelho e você é também. O bruxo que conquistou o Barão. Banda Pintos, a moral. Você pode agora mesmo seguir aí no Instagram, arroba TumixOFC, e fica ligado nas novidades. YouTube Tumix e o Bruxo. Olha o meu amigo Teta Pancadão de Bom Jardim. O homem é bom. Foi só isso que restou. Ficou na memória o nosso amor. As loucuras dessa paixão despertou em meu coração. Muito obrigado também, DJ Sandrinho. DJ. O homem tá na área comigo. Vai, Sandrinho! Deixa o som te levar. Esse é o Bruxo. Procurando por alguém que me dê. Eu tô apaixonado por Bom Jardim, vai bebê. Mas sinto que você não quer. O Denilson do Chute da Sorte. Se entregar. O Cleuson Preto Mil Grau. Bora, Pretinho. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Júlio, o Alisson Pina. Toda noite. Fernando Ferreira, Comercial Ferreira. E a galera do Bom Jardim. Tá aí, doidando. Agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei. Como não lembrar. Eu sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero ver. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Esse CD vai tocar no som do Joãozinho, viu? Ai dele! William Vidal, Nayane, o casal da Broz 160. Com você, grande amor. Conhece! E passe o tempo que passa. Um dia você vai acreditar. É você, meu grande amor. É cada marcante que cada uma que toque locina tudo! Caixa Preta tá junto comigo. Quando você escutar, sei que você vai lembrar. O Bruxo. Dos momentos que passamos juntos, ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Curtindo por tentando parar. E o Daniel é guerreirão, emoção. É o guerreiro, ele vai pra cima. Meu amor, a saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Segura que o menino tá solto. Em outubro tem Juninho do Guamá, DJ Augusto no Pá do Dudu. Bruxo. Tudo que eu penso deve ter você em me amar. Quem gosta de marcante, levanta a mão pra mim que eu quero ver. Impossível é tentar esconder. Quando te vi, tudo em mim mudou. Me conquistou de um jeito que eu não DJ. Nossa equipe Rex também tá junto com a gente. Dispara! Segura! O Fred, o Manuel, Mailan Breno, família sem destino. Você sem destino hoje, viu, papai? Bate forte aqui, bem no peito e me faz sentir. Só ouvir. O Bruxo das Apresentações. Um DJ que cresceu e continua. Agora da agenda do Juninho. Ó, Juninho, 3, 4 e 5 de setembro. Juninho no bar do Taxi Drinks. Ou na praça. Inclusive, eu vou lá contigo, viu? Quero te encontrar. É a sensação, papai. Te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. O que eu quero é amar-te e viver junto a ti. O Raisson tá aqui comigo. Olha o cabelo do homem, daquele jeito, pai. É o nome da emoção. O Daniel vai lançar o cabelo, viu? Igual do Raisson aí, ó. Pega, Rex. De marcante, joga a mãozinha pra cima. Joga esse bracinho lá pra cima. Joga, joga lá pra cima. Eu quero ver todo mundo jogar. Vai, joga lá pra cima. Eu quero ver, agora eu quero ver. Eu tenho certeza que são momentos, histórias que a galera dá maior valor de curtir com o Bruxo. Relembra, bebê. O Bruxo. Escute a minha voz. Ouça o que eu te digo. Os irmãos Harrison, o Andrew também tá junto com o Bruxo. Vinícius Ferreira do Super Bar. É, juro, não consigo. Pede Adriano Belessone. Só mais uma chance. Giovanni do Lava Jato Alto Brilho. É fã do Bruxo! Você me enlouquece e me deixa confuso. Bolinho na casa da titia. Só mais uma chance, vai. Outro amor não há. É o Bruxo. A noite é calma na madrugada. O quarto é frio de onde estás. Estou perdida, tão sozinha. E aí, Fernando Modas, o da Vila Bom Jardim. Rio do Promonte, vou pelas festas te encontrar. Rio do Promonte, Esse é o Bruxo. Geraldo direto de Oeiras. Tá aqui comigo. Vem pro cadão, vem do caqueado. Vem. E aí, meu parceiro Fernando Moda já tá aqui em Bom Jardim. E a galera de Belém também tá junto comigo. Valeu pelo carinho, valeu, galera! Fechado com o Bruxo, vai! Eu sou o Bruxo. Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei como uma prova desse amor. Pode vir! Vou com super pop te amar. Mas você vem comigo. Eu sou o Bruxo. Júlio Pina, galera de Mucajuba, Fernando Ferreira. 24 horas. Galera do Comercial Ferreira. Está fria a madrugada, fico a te esperar que nada. Sonho acordado pensando em ti, o nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar, meu amor, me diga onde está. Prepara uma parada, viu? Sorrindo a me olhar, eu amo. E a minha barraca rock doido. Pulseiras limitadas pro show do Tom Mix, se prepara, hein? Vai que o pai tá chegando! Bate forte o meu coração, dá ver o corpo, desejo e paixão. Esse é o Bruxo. como foi que ela veio? Ela veio assim.